Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Nosso bate-papo de agora é com o pessoal que vai estar se apresentando no próximo dia 13 de abril, sexta-feira, no Centro Cultural aqui de Guaranésia, Y Comedy. Sabe o que é Y Comedy? É um stand-up que vai acontecer aqui em Guaranésia. Stand-up é aquela velha e que a gente já conhece bastante, né? É o humorista em pé, lá no palco, microfone na mão e mandando ver piada atrás de piada. É isso que vai estar acontecendo aqui em Guaranésia, não é isso, Giovanni? Seja bem-vindo ao programa Expresso mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, Antônio Claudio, boa tarde a todos os ouvintes. E é isso aí, o iComedy está aí. Eu coloquei o iComedy que eu achei que ficava mais chique, né? Você colocou o nome cortado. É, o pop faz essas coisas, né? Mas é isso aí, aí juntou eu e o Alexandre e a galera, a Marisa, o Denis. Tinha até mais alguns também, só que acabou meio que ficando com medo, né? Ficando com medo de enfrentar o público. Isso, tem um Paulo Inácio também que ele vai fazer estilo personagem, um negócio bem bacana. E de graça, né? Mas quando que veio a ideia do iComedy, Giovanni? Ah, eu tava em casa à toa e pensei, falei, pô... Vamos fazer alguma coisa, vamos fazer uma comédia, é isso? É. Normalmente a gente pensa numa coisa boa quando a gente tá cagando, né? Você tava naquela hora? Tava. Eu falei, se fosse... Pensou? Eu falei, poxa, por que eu não vou fazer um negócio legal aqui pra trazer pra cidade, né? Porque, tipo, o Centro Cultural tá aí, tem que usar, né? Então, fazer um negócio legal pro pessoal ir lá, assistir e se divertir. E comédia é uma coisa, acho que, bacana nos dias de hoje, que as pessoas estão muito preocupadas com a política, preocupadas com a questão financeira. Eu acho que a comédia tira um pouco isso das pessoas, tira o peso. Sabe? É, tira o peso. No momento como esse, você fica meio preocupado do povo não ser mais difícil de fazer o povo rir? Não, é difícil fazer o povo rir, né? Mas eu acho assim, mesmo que a gente passe vergonha, né? Passe vergonha e ninguém ri. O povo vai rir porque foi uma bosta, entendeu? De alguma forma vai rir. De qualquer jeito o povo vai rir, porque falou, nossa, foi uma merda esse cara aí, então vai rir da nossa cara, então tá bom. Bom, eu, Giovanni, o pessoal já conhece, esse aqui, o pessoal conhece, deu um tostão de sua voz. Não sei, mas... Ô, menino, é você, menino. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu dar uma boa tarde mais uma vez, né? Geralmente. Já teve aqui de manhã, né? Já tive de manhã e já tive já também passando as promoções, verdade, né? Nos flashes aí, nos trabalhei. Trabalhei bastante. Trabalhamos até agora há pouco e geralmente nesse horário é o horário que eu costumo estar no ar, só que de segunda a sexta, claro, tá, né? Tá ligado. Eu ainda tenho esse privilégio de trabalhar só de segunda a sexta, é bom demais! E aí você inventou de participar do iComedy também. Na verdade foi o seguinte, né? Já existia o trabalho de Os Compadres, que o Giovanni, que é o frente, que é o idealizador dessa ideia, e quando eu comecei a participar, eu me senti muito bem, gostei demais, e a gente ficou nessa linha de gravação de filmes, pequenos filmes, com alguma história, algumas até de duplo sentido, mas de maneira bem inocente, e foi muito bem aceito pelo pessoal, não só aqui de Guaranese, mas a região. Alguns filmes que os compadres fizeram foram até pra longe, inclusive até pra fora do país, viu, diga-se de passagem. Né? Jogou na internet, o mundo inteiro tá vendo, né? E como muita gente que morou aqui em Guaranese ou na região, e às vezes tá morando longe... Acaba compartilhando. E quando você vê, aí você vê, tipo assim, falando da tua cidade, principalmente quem tá longe, e vendo algumas cenas, né, de pedaços da cidade ali gravadas em filme, dá aquela saudade, é gostoso você ver. E ficou legal porque já tem, se eu não me engano, já mais de 2 anos que existe, né, os 2 anos, né? Fazer dois anos. Fez um ano em novembro do ano passado. Isso. Um ano e meio. E foi bem legal. O stand-up, quando começou a conversa de stand-up, até o Gil Franco, que estava até mais animado para fazer. Isso, foi mesmo. O Gil que falou, não, poxa vida, será que a gente consegue? Será que não consegue? E realmente, você falou uma coisa que é uma grande verdade. É muito difícil fazer rir. Isso no cenário que tá. Mesmo que nós fôssemos muito felizes, que o nosso governo fosse legal, que todo já mundo é fosse. Fazer. Já é difícil fazer rir. É um trabalho muito difícil. Realmente é uma responsabilidade que a gente está levando para a gente costuma brincar, né? Vamos tentar levar mais um pra passar vergonha. Porque não é fácil fazer rir. Mas deixa eu só entender uma coisa. O iComedy é uma produção dos compadres? Não. Não. Na verdade, o iComedy é um grupo de comédia. Entendeu? Que é um projeto assim que a gente tá fazendo. É um grupo. A gente vai até apresentar, o primeiro assim, estilo era só stand-up. Só que aí a gente acabou acrescentando os personagens pra... Se caso não ficar tão legal, tem outro. Tem uma válvula de escape. Se não der merda, tem outro. É um plano B. Tipo assim, mas aí nós fez isso aí, e já com a intenção de... No dia eu vou estar falando certinho lá, e já tô falando até agora também, que quem quiser participar é muito bem-vindo, entendeu? Muito bem-vindo. Seja com musical... Seja com o teatro, a peça. Nessa sexta não. Nessa nos sexta. Próximos aí? Nos próximos sim. Que a gente pretende nesse fazer. Clube mais... que vocês vão montando aí. A gente pretende fazer, por exemplo, apresentação todo mês. Um por mês, né? No mínimo. E fazer esse esquema aí. Esse esquema de. Seja teatro, seja peça, seja musical. Mas tudo voltado à comédia. Nada fora da comédia, entendeu? Sempre pra fazer rir. Sempre pra fazer rir. Essa é a intenção da gente. E quem quiser vir... Mas então, dentro do iComedy, pode ter os compadres? Pode. Então, essa é a intenção. E vai ter? Já pode dar essa... Então, eu tô bolando um negocinho, né? Pra dançar... O Alexandre tá bolando um negócio pra dançar... Eu e ele de... Ele de Rosinha e eu de Zezinho, né? No final, né? Fazer uma interpretação de uma música lá. E também uma prosinha que tem lá que eu vou fazer de Zezinho lá. Que a gente até falava aqui fora do ar, né, Alexandre? Daqui a pouquinho a gente coloca vocês na conversa. A gente até tá falando aqui. Essa questão dos compadres, ele acaba sendo grande chamariz pro iComedy, como foi o grande chamariz pros Perdões, pro filme Perdão, foi, né? Foi, o pessoal esperava muito de ver os compadres lá e viu o Perdão né? E se encantou pelo Perdão, que realmente foi muito bacana. O iComedy também tem isso, né? O pessoal vai lá pra ver os compadres. Na verdade é até bom estar usando o teu programa expresso aqui pra deixar bem claro uma coisa, porque a gente faz a divulgação, aí o pessoal vê o Giovanni divulgando, divulgando, Giovana. Imagina que vai chegar lá e vai ver alguma coisa de Os Compadres. E queria deixar bem claro aqui pro pessoal que tem interesse, o pessoal que espero que muita gente vá ver, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não vai, às vezes vai chegar lá no Centro Cultural, no dia 13 vai falar assim, vou lá ver Os Compadres. Não vai ver Os Compadres. Pode ser, como ele disse, que a gente está preparando alguma coisa, algum trechinho, algum quadrozinho entre Os Compadres, até porque é o chamariz mesmo, né? A intenção é essa, que o pessoal fique ciente que não é Os Compadres. Tem o Paulinho com o Casquinha, que vai fazer uma encenação ali, uma coisa bem humorada também para apresentar, e no final a gente tá bolando alguma coisa entre a Rosinha e o Zezinho, que o pessoal já tá acostumado a ver. E você gosta também, né? De Rosinha. Sim. Rapaz, você sabe que é muito difícil. Ah, não, é não é tão muito difícil. Assim, não. É difícil. Eu te conheço, eu convivo com você todos os dias aqui atrás. Assim... deixa eu falar com a Marisa agora, que você não perdeu a chance agora. Marisa, você, por exemplo, não tá nos compadres. Eu pelo menos não lembro de ter visto algum vídeo teu. Não, é a primeira vez que eu vou fazer algo do tipo ligado à comédia. E aí? Ó, pra mim é tudo uma novidade. Não fiz nada parecido. Até então eu sou cabeleireira. Mas nem teatro, nunca se envolveu em nada? Não. Alguma coisa ligada à escola. Mas assim. E apresentação na escola. Assim, sou irmã do Zé Correia. Então já não é então, eu tenho. DNA. Já tá no DNA a zoeira na casa, né? Então, acho que eu já tenho um berço legal pra zoeira em casa. Mas você já tem o texto pronto? Como é que tá? Já tenho um texto pronto. Então, eu acho legal pra eu ser a única mulher. Sim. Pra poder incentivar mais mulheres aí. Pra incentivar mesmo e falar assim, gente, eu vou falar bem de homem. Então. A ideia é essa? Muito bem de homem. Muitos elogios. Aí já até imagino... porque ela tem salão de cabeleireira, então, ela já deve ter ouvido muita coisa. Quanto, né? Eu vou falar bem de homem, mulherada. Então a mulherada tem que ir assistir. Vai ser muito legal. Vai 80% ter... história verdadeira, imagina. Ah, bem verdadeira, eu acho. De graça ainda. Então, assim, a mulherada tem que ir prestigiar, dar muita risada. Vai ser muito legal. Beleza, é sexta-feira. Sexta-feira, horário? Dia 13. 21 horas. 21 horas no Centro Cultural. Tem uma questão de censura também, né, Giovanni? Isso, eu coloquei acima de 16, né? Porque, né, vai falar... Vai ser pesado. É porque o stand-up, ele é cara limpa. Tipo assim, é a mesma coisa você se junta com o teu amigo ali. Você fala tudo que é tipo de besteira pro teu amigo, porque você não tá nem aí com... Sim. Você conhece ele. O pessoal já tem que ir com essa consciência isso. Também, né? Isso, então, o stand-up é isso. Nossa, vocês falaram tanta bobagem. Não é tipo igual o personagem. Personagem a gente pega aqui piadão de Ariel Toledo e aqueles outros piados, que a gente dá a entender a besteira, mas fica aquele negócio da inocência. Humor mais antigo, né? Um humor mais antigo. Não, o stand-up ele é um cara limpo, o cara já vai direto ao ponto mesmo, entendeu? É. Então é como se estivesse falando com teu amigo. No particular, não tem, não e ali tem você. Meia palavra, não tem meia palavra. É isso. Já vai direto. Por isso que nós colocamos acima dos 16, porque acima dos 16 já pode escutar bastante bobeira, né? Ó, a Kátia tá mandando abraço pra vocês aqui. É Laine e Kátia, estão ouvindo. Boa tarde, Antônio Cláudio. Manda alô pros meninos aí. Tá mandado. Cadê o nome? Esqueceu de colocar seu nome. Coloca seu nome aqui. O Gil, tá ligado também aqui. Um abraço aí pro Alexandre, pro Denis, pra Marisa. Só não mandou pro Giovanni. Aí, O que aconteceu, hein, Gil? O Gil também, o que aconteceu? Ficou com medo no meio do caminho? Ah, ele falou assim, é porque isso é, realmente... Amarelou, essa é a verdade. Amarelou mesmo. É porque realmente é um negócio que dá medo, né? Dá medo você chegar assim com a cara limpa e começar a falar bobeira e o povo ri, né? Só que eu acho que é uma coisa que pode dar certo, né? E também. Tanto é que essa é uma das razões que a entrada é franca. A gente está oferecendo um trabalho, oferecendo um serviço que a gente não sabe o resultado dele ainda. E todos nós que estamos participando desse grupo, nenhum tem experiência nesse ramo, nesse assunto. Vai ser uma troca de experiências, eu acredito, até para o próprio público. Porque exatamente. O público de Guaranés não tem o costume de assistir stand-up. Não tem. Não faz parte da tradição da nossa cidade isso. É não faz parte. Agora, você subir num palco, você trabalha com comunicação há muito mais tempo até do que eu. Às vezes, a gente aqui no microfone aqui, a gente teve esse costume. De repente você vai falar para um público, muita gente tá em trauma de microfone. Aí você pegar um público, todo mundo olhando para tua cara, realmente dá um frio na barriga, dá uma bambeada nas pernas, isso é normal. Agora você sentindo a responsabilidade, na obrigação de fazer a pessoa rir, é muito mais difícil ainda. Eu entendo, Gil. É claro que eu também morro de medo, mas eu já tô deixando bem claro, a entrada é franca, porque a gente não sabe o resultado. Você vai falou ser a primeira desse vez. Jeito, aí quase que o Giovanni falou assim, desisto. Mas assim, sabe, eu tô até bem empolgado, porque tipo assim, a gente já fez 3 ensaios. Entre a gente convidou algumas pessoas, sabe, pra ir lá assistir, e falou assim, pô, que você acha? Tá legal, tá uma merda, o que que é, né? E a gente viu a reação das pessoas, que elas riram, sabe? Ficou empolgada com a apresentação, entendeu? Então, pessoal, se 2, 3 ali riu que foi assistir, imagina um tanto de gente junto, né? Porque a risada é contagiante. É contagiante, Se um rir, meu Por exemplo, amigo. A minha risada mesmo ela é uma desgraça. Se eu começar a rir, os pessoas que estão do lado já rir também, entendeu? Eu acho que isso ajuda. Se um cara igual o Júlio vai no espetáculo, provavelmente ele vai ficar na primeira fila, né? Sim. Vai levar muita bordoada o show inteiro? Vai ter muita piada direcionada? Então, é que acontece. Porque stand-up tem isso. Isso, stand-up tem aquela de pergunta, por exemplo. Eu vou zoar muito sobre o meu Fusca, né? Eu vou perguntar quem teve um Fusca, aí eu vou jogar, traga a pessoa pra piada, entendeu? E assim vai. O stand-up tem isso tudo. Só que a gente não é bobo, né? A gente não vai olhar pra uma cara de um cara sistemático lá, que o cara tá com. E fazer piada perdendo. Chinelo na tua testa. Denis, chega aí, Denis, como é que vai? Tudo bem? Olá, tudo bem? Joia. Denis, também é a primeira experiência, Denis? Ah, pra mim é a primeira experiência, né? Tô meio ansioso, meio com medo, mas é normal. Mas como é que você entrou nessa turma aí? Ah, pra mim, igual eu falo, é uma satisfação total, porque eu sou o único pretinho daqui, né? Isso pra mim já é bom. Já é diferente. Já é diferente, sem preconceito. É diferente. Mas aí... Como é que foi a tua entrada? Foi o Giovanni que te convidou? Marisa? Foi o Giovanni. Giovanni, a gente tava conversando num dia aí, nós dois juntos aí, e ele me fez o convite pra mim. Daí tava desabafando o negócio de corno, sabe? É isso mesmo. Ela falou, achei o cara perfeito. Você é o cara. Aí já foi amor à primeira vista. E o Giovanni já foi. Mas o texto tá mais ou menos pronto, né? Já fez o ensaio, então. Isso, já tá caminhado, graças a Deus. Tá, vamos ver se a gente tá levando grandes amigos nossos pra. Mas ver já se... teve, pelo menos, o Amarildo falou que já teve na escola alguma coisa, alguma experiência? Não, eu era na primeira vez mesmo. Eu passava muita vergonha na escola, já é uma experiência boa já. Essa vergonha. Ó, tem mais gente mandando abraços aqui, manda um alô aí pro Caixa d'Água. Vou lá ver vocês, né? Caixa d'Água, quem é? Quem é? Aí me chama de Caixa d'Água também. Também? Você já foi lá? Não, é porque você fala que eu sou campo sua, não tem corpo, entendeu? Caixa d'Água, não sei se é por isso. Todo, o Nelson chama todo mundo de Caixa d'Água. É, é verdade. Né, Caixa d'Água? Um abraço pra você. Ó, a Cia Assunção também tá mandando um abraço, desejando muito sucesso. A gente convida a Cia Assunção de Guxupé pra vir até a Guaranésia, né? Na próxima sexta-feira. É, Sandra também tá mandando abraços aqui pra vocês. Muito obrigado, Sandra. Denise Rita também tá parabenizando vocês aqui. A Márcia Lima também tá mandando abraços. A mãe do Denis. Claudineia também tá parabenizando aqui. Manda um abraço aí para pro Giovanni, Alexandre, Denis e Marisa. Vixe, você falando não de mãe. Não colocou um nome aqui. É, Claudineia, Aguiar também, com certeza vai ser um sucesso. Manda um abraço aí para todos os envolvidos. Opa, Armando Aguiar. Armando Aguiar, isso é fera. Elizabeth então, também. Diga, Giovanni. Até falei pro Armando também entrar, que tem uma peça, falou que de comédia, né? Aí ele falou assim, vai estar preparando, quero mandar um abraço pra ele aí, pra toda a equipe dele. Vai estar entrando, pá. Mais pra frente. No clube de comédia aí. É. Larissa Gonçalves também tá parabenizando vocês, então a gente reforça o convite, né? Uhum. Sexta-feira, 9 da noite, no Centro Cultural, entrada franca. Isso. A partir de 16 anos. Isso, a partir de 16. Vamos fazer um intervalinho comercial, a gente volta já dando sequência. O Aguinaldo também tá ligado com a gente. Aguinaldo, um abraço aí pra você, todo o pessoal que está aí no bar do Aguinaldo, ligados na Pássaro da LFM no programa Expresso. Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM até as 14 horas com a sua participação sempre 991248325 ou 992042222. O Gabriel lá do sítio Ranchito tá mandando um abraço e parabenizando vocês aqui. Essa galera é show de bola. A nossa amiga Kelly Santos lá em Itapiratiba também tá ligadinha na 103, mandando um abraço para todos vocês. Né, tá, falou aqui que tá fazendo a faxina e tô ouvindo a Pássaro da Ilha. Sucesso, Deus abençoe. Muitos. Sara, Kelly, pessoal do sítio São José, lá em Itapiratiba, ligados aqui na Pássaro da LFM. Elizabeth também tá mandando um abraço para vocês. A expectativa é grande aqui. Pelo tanto de gente, tá mandando os parabéns aqui, dizendo que vocês é sucesso. Casa cheia, Giovanni. Responsabilidade é grande, meu amigo. Ah, o negócio vai ser feio mesmo. Mas é bom, né? É bom, é bacana. Tipo assim, que nem eu falei pra vocês, quanto a piada, às vezes, pra você não tem graça, né, Antônio Cláudio? Mas o Alexandre tem. E o Alexandre, quando ele ri, ele dá aquela risada esquisita e tal, aí faz você rir. Então isso contagia a casa e é legal, entendeu? Mas vamos, Giovanni dando risada, então. Vamos falar sério agora. Giovanni, você sempre gravou vídeo. Sim, sim. Você grava o vídeo, você não sabe o que vai acontecer. Se o pessoal vai rir do outro lado, se não vai rir agora, não. É ali, olhando pra pessoa. Isso, contando uma piada. Como é que tá essa ansiedade pra chegar o dia? Não, gente. E a dificuldade, né? A dor de barriga é grande, né? A gente tem uma dor de barriga assim. Só que tá uma dificuldade, só que eu acho. Você tem problema com dor de barriga, né? Na maioria dos vídeos você fala de dor de barriga. Não, é sério. Eu sou muito cagão. Mas só que isso é bom, sabe? Isso é bom, porque é bom você ter um certo medo mesmo de fazer as coisas, porque você faz com mais perfeição, né? Você procura pesquisar mais, estudar mais, pra trazer mais humor, né? Só que é legal o que nós vamos fazer, que é diferente de vídeo, né? O vídeo você faz lá, você corta aquilo que não tá legal, deixa só o bom. O que você acha que tá bom, e o público, tem uns que reprovam, mas a maioria aprova. Você vai saber só depois, isso, no futuro, né? Isso. Só que o stand-up já é diferente, é uma cara limpa, né? Você chega ali, você fala e você tem que agradar. Só que a vantagem do stand-up é que tem um improviso. Sim. É a mesma coisa que você vê os erros de gravação nos vídeos. Aqui você tá falando que eu vi, de repente você fala uma coisa que não deveria falar, que não tá no texto, aí começa todo mundo a rir. E tem pessoa que prefere mais ver os erros de gravação do que os vídeos, né? Por quê? Porque ali é uma coisa assim que não tem texto, não tem... Mais natural. É mais natural. E esse é o stand-up. Por isso que as pessoas se identificam muito com o stand-up. Porque a gente vai falar muita bobeira mesmo, muita merda, vamos dizer, muita merda vai falar lá. Só que as pessoas vivem isso no dia a dia. Sem limite, Giovanni. Sem limite, entendeu? Então assim, você que gosta de ouvir bobeira, não perca. É bom deixar claro. Por isso que tá colocando 16 anos, né? Isso. Porque vai sair bobagem, palavrão à vontade. Isso, tem bastante palavrão. É lógico que não é ficar falando palavrão. Mas tem a hora do palavrão certo também, né? Tipo, não é o palavrão por palavrão, pra, né? Tem a hora certa. Tem um momento da piada que você joga o palavrão que dá aquele tchan na piada, né? Então é isso. Eu acho que a maioria, muitas pessoas aqui. Quando aconteceu essa virada na sua vida? Na virada? De homem sério passou de homem que fala palavrões um atrás do outro. Não sei o que eu posso falar aqui. Bom, eu acho que duas coisas mudam o homem, né? Duas coisas. Uma das duas coisas. Aprendam, ouvintes. Isso que isso é muito importante. Você, senhor que está ouvindo em casa. Almoçando nesse momento. Duas coisas mudam a vida do homem radicalmente. Nossa, minha mãe está escutando. Mas é: o fio terra ou chifre? Se você não passa. Se você passa. Eu escapei do fio terra, mas levei o chifre. Então aí já vi. Eu já estava bem preocupado. Então, qual é a ordem aí, primeiro? Não, o fio terra ou o chifre. Aí se você escapou de um, levou outro, aí você muda. Aí eu mudei minha vida, tanto que aí eu entrei, sinceramente, Alexandre, numa depressão. Silva, você que nunca levou o chifre na vida, vamos contar aqui. Sobrou outro. Alexandre Silva. Vamos deixar claro então pro pessoal aqui que é acima de 16 anos. Vai ter muito palavrão. O pessoal que conhece o Alexandre Silva do rádio, né? Que já sabe que você é um cara sempre pra cima, alto astral, brinca demais. O teu texto ali, eu imagino que vai seguir meio que nesse estilo, né? Sem sombra de dúvidas. Eu queria deixar muito bem claro pro pessoal que tá ouvindo, porque às vezes o pessoal fala assim, eu vou lá porque eu quero dar umas risadas e tal. Gente, pelo amor de Deus, o show não tem limites. A gente vai falar realmente muita coisa, muita besteira. Tipo quando a gente é criança, é assim, você tá falando bobagem, não pode falar bobagem. Vai ter muita bobagem, nós não vamos poupar o vocabulário. Então, se a pessoa for um pouco mais sistemática, cara, nem vai. Mais conservadora, né? Mais tradicional. Se a pessoa for mais séria, não gosta de ouvir muita besteira, então nem vai. A pessoa tem que ir pra saber que não tem limite e que lá vai sair de tudo. É por isso que tem essa faixa etária, eu queria que o pessoal entendesse que a razão é isso. Não vai ver com pano, é os compadres. Não, é um show de stand-up, um show de humor. A gente tá fazendo bastante ensaio. Por mais que a gente comentou aqui, falar assim, mas a entrada é franca, como é que a gente vai fazer? É uma experiência que a gente vai ser experiência para todos nós. E dentro de Guaranésia não tem nenhum artista que faz esse tipo de trabalho. Eu acho que nem na região, para te falar a verdade. Que eu me lembro. Aqui na região não tem nenhum artista que faz esse tipo de trabalho. Tem stand-up aqui, né? Na verdade, o que a gente tem mais próximo do stand-up é o show que o Sulino Romero faz, né? Que ele faz ele no palco, mas é um personagem. Não é o Antônio Carlos, né? É o Sulino Romero, é o personagem dele. Né? A diferença entre não só o Sulino, mas. Pra quem não sabe, o nome do Sulino é Antônio Carlos, né? Antônio Carlos. A pessoa não sabe. A diferença é que ele tá no palco, ele conta algumas histórias, entendeu? Piadas, ele conta algumas histórias. O stand-up, não. A gente vai usar textos do cotidiano, é coisa que já aconteceu com você, já aconteceu com o Denis, já aconteceu com a Marisa, já aconteceu com... A hora que a gente começar a conversar, todo mundo vai se identificar com a sua. Você vai contar aquela história que você conta pra gente quando a gente tá reunião aqui da rádio? Não faz parte do meu texto. Não é possível. Não faz parte. Eu conheço ela. A história é fantástica, tem duas, né? Não, na verdade. Vamos respeitar o horário, o pessoal tá almoçando. Senão você vai jogar pra fora. Na verdade, eu acho que nenhuma das duas entra no texto. O meu texto vai ser muito sobre relacionamento, vou falar sobre a diferença do homem e da mulher e tal. Lá o pessoal vai saber. Então, quem tiver lá vai se identificar. Porque tudo que for que for falado, pelo menos no meu texto, os casais que tiver lá na hora, espero que vá muitos casais. E uma coisa que eu queria deixar bem claro também é que tudo que vai ser falado. Eu só queria que o pessoal entendesse que é piada, gente, pelo amor de Deus. Eu não quero que saia ninguém de lá e me condenando. Depois você vai falar, pô, o cara falou mal disso, falou mal daquilo. Claro, e a gente exagera. A gente pega um caso específico que passou na vida da gente e a gente dá uma exagerada, incrementa alguma coisa pra sair uma piada daquilo. Apesar que as duas histórias que na roda de amigos eu brinco com vocês, eu não inventei nada. Aquilo é realmente aquilo lá mesmo. É por isso que você tinha que contar essas histórias. Vamos fazer aqui uma enquete. O Alexandre deve ou não deve colocar essas histórias? Eu acho que deve. Giovanni conhece, né? Denis, conhece as histórias do Alexandre? Essas duas, hein? Eu comecei a conhecer depois um pouco aí da história dele. Acho que faltou. O Denis é. Do meu círculo de amizade, o Denis, acho que foi um dos últimos que entrou. O Denis é uma simpatia de pessoa. Então, o Denis, ele quieto, já ri da cara dele. Ele quieto, já é engraçado. Isso é quase como uma festa. Eu gosto dele. E ele, acho que não conhece tudo, mas eu sempre. Pelo menos desde de infância, eu sempre tentei ser descontraído, sempre tentei deixar a minha turma de amigos com aquele bom humor, levar o bom humor para as pessoas que tá perto de mim, e isso vai ser levado lá. Agora, se você estiver perguntando para mim, mas é pesado, as coisas que eu tenho vontade de falar aqui no ar, que eu trabalho na rádio já tem, eu acho que para quase 16 anos que eu tô aqui com o pessoal, as coisas que não saem aqui, que eu sou proibido de falar, vai sair tudo lá. É isso. Vai estar tudo lá. Vai estar lá. Sem censura. Sem censura. Alexandre sem censura. Bia Ribeiro tá mandando um abraço aqui para todos vocês, a Larissa Gonçalves, sucesso, vocês estão arrasando, parabéns pelo trabalho. Janaína Toso também está parabenizando vocês. Eu acho que a pessoa está relacionando muito a questão dos compadres, né? Tem que ficar claro mais uma vez que não é uma apresentação dos compadres. Talvez até tenha um sketchzinho, né? Algo relacionado aos compadres dentro do Y-Comedy. A gente está falando do Y-Comedy, que é essa apresentação de stand-up que vai acontecer sexta-feira, dia 13 de abril, a partir das 9 da noite, no Centro Cultural aqui de Guaranésia. Não é a apresentação dos compadres, tá? E isso não, de forma alguma, a gente desvaloriza o trabalho que eles vão fazer. Até muito pelo contrário, a gente tem que valorizar e aplaudir ainda mais, porque estão deixando de uma coisa certa, que seria um show dos compadres, que com certeza arrastaria uma multidão de gente da região inteira, para tentar algo novo, né? Completamente novo, que é o Y-Comedy. Então a gente tem que parabenizar e valorizar ainda mais. Eu acho interessante, o Antônio Carlos falando sobre os compadres aí, as pessoas gostam sim, simpatizam bem com os compadres, com o vídeo de caipira, né? Só que, como eu posto sempre nas redes sociais, e elas te dão os dados, né? Os dados sobre a faixa etária das pessoas que gostam. E normalmente são de 30, 40, 60 anos. As pessoas se identificam mais com os personagens. Agora, quando se fala do stand-up, o stand-up é mais a juventude que gosta, entendeu? Então, por isso que eu quero trazer um pouco de cada coisa. Até falei isso com os meninos, porque isso eu acho que é legal, porque aí você atrai todos os públicos pro humor, né? Consegue agradar todo mundo, entendeu? O stand-up é a juventude que gosta. Até eles foram assistir, o rapaz foi assistir a gente ontem, né? Eu até perguntei pra ele, falei assim, cara, você prefere o personagem ou o stand-up? Ele falou, cara, eu prefiro o stand-up, cara limpa, que é o natural, é o que você é, entendeu? Muito bom. Sexta-feira, gente, Denis, vamos fazer aquele convite aí pra todo mundo, então, marcar presença. Gente, eu quero a presença de todo mundo, todos meus amigos, sexta-feira 13, lá no Centro Cultural, gente. Sexta-feira 13, bem lembrado. Sorte ou azar, sexta-feira 13? Se encontrar comigo na rua é azar. Eu queria, não adianta querer valorizar, tá vendo? Mas é sorte sim, porque eu vou estar presente, o Alexandre Silva também, a Marisa Correia e o Giovanni Brito vai estar presente lá também, então é sorte. Tamo junto. Já tá definida a ordem de apresentação lá? Já. Como é que vai ser? Dá pra falar ou é surpresa? Primeiro quem vai estar apresentando, né? Eu vou estar falando sobre o projeto. Vai ser bem natural falando sobre o projeto e tal. Vai fazer uma apresentação básica. Isso. E também vou falar pro pessoal, quem quiser vir participar, né? Da comédia e tudo, é bem-vindo. E depois a gente vai entrar já com o Paulo Inácio, né? Paulo Inácio, que ele vai estar fazendo um personagem lá, e depois vai jogar pro Alexandre, depois entra a Marisa, depois eu e o Denis. Aí depois a gente vai voltar com o personagem de novo, que a gente tá com esse projeto de voltar um finalzinho fechando com o personagem. E a partir de agora, então, Giovanni, a gente sempre vai ter um espetáculo aí desse Y-Comedy. Sim. Esse é o projeto, né? Da gente. Pelo menos uma vez por mês a gente vai ter alguma coisa de Y-Comedy com vocês. Isso. Ou com outro pessoal. Com as pessoas que for agregando. Essa é a intenção. De ir aumentando. Então a gente vai ter agora um projeto do Giovanni, da turma aqui dos compadres. Isso. E tem um outro projeto que é o Y-Comedy. Mais voltado para esse ao vivo mesmo. Não, então, é mais ou menos isso? Não, é assim. O Y-Comedy é assim. Eu quero encaixar teatro, peça, musical. Voltado pro lado cômico da história, pro humor. Só pra comédia. Então essa é a intenção. E a gente vai começar com stand-up, né? Vai começar com stand-up, mas depois a gente vai partindo pro personagem, aí vai. Certo. Né? Até pro cinema mesmo, né? O cinema, eu até falei que eu ia começar a fazer um filme, eu não fiz, eu não comecei porque eu acho que pobre quando faz uma promessa pior que político. Né? Eu acho que... Não, é sério mesmo, pô, meu. Pobre promete uma coisa. Não vai. Dá tudo errado na vida dele, ele tá devendo pro meio mundo, aí não tem como ele fazer. Mas depois ele vai ajeitando com o tempo, dá pra fazer. Mas eu quero fazer, sabe, o filme e também já lançar junto. Já era pra ter feito, né, meu irmão? Já era pra ter feito, mas é pobre, né? Ó, ajuda aí. O DJ Xuxa aqui tá preocupado, ele tá dizendo aqui: vocês são demais, muitos vai ser um grande sucesso. Qual é o público esperado lá? Pois se for casa lotada, vai ter outra sessão? Ué, e aí, meu amigo? Eu não sei se lota tanto assim, né? Porque nós ia fazer na estação, né, Alexandre? Era isso que eu ia comentar. A primeira data até de você gostar de ser divulgado, né? Na verdade, seria hoje. Dia 7. O show seria 7. Hoje, só que até então, o local que a gente tinha pra se apresentar seria na antiga estação ferroviária. O primeiro ensaio foi feito lá. E nós percebemos que lá é. Pô, não é que nós é o tal, não, mas achei que era pequeno. Até porque, pelo menos os amigos, os meus amigos mais próximos, a minha família que comentou de assistir, só eles aí encheu. Né? Então eu falei, poxa vida, tem uns amigos do Giovanni, tem do Denis, e no começo tinha até mais integrantes, que alguns já não vão se apresentar mais. Eu achei que ia ser um pouco desconfortável pelo tamanho. Aí conseguimos, Giovanni bateu, correu em cima e conseguiu fechar lá no Centro Cultural. Quem dera, olha, se por acaso a gente fazer uma sessão e a gente perceber que algumas pessoas não conseguiram entrar, com o maior prazer do mundo, eu tenho certeza que todos nós vamos voltar para fazer uma segunda sessão. Sem sombra de dúvidas. Com entrada franca também. Essa é a intenção. Ah, de repente no segundo já cobra. Não. Não, mas com certeza na próxima apresentação. Cobra dobrado. Ah, vai ser cobrado. Vai ser R$1,99. Eu troco uma bala. A gente não vai ter oportunidade nem de sortear ingresso aqui na rádio, né? É. Não, por enquanto não, infelizmente. Dá pra gente não sortear pelo menos o primeiro lugar? Você tá fazendo eu ficar arrependido, menino. Mas devia ter cobrado. Marisa, vamos convidar o pessoal aí? Os clientes, as clientes, né, do salão também. Convidar as clientes, né? Claro. Pessoal propagando pro salão, lógico, né? Não perder essa oportunidade na rádio, né? Então, mulherada, eu quero chamar a mulherada da cidade. Quero chamar até as inimigas, gente. As inimigas. Beijinho no ombro. Chamar elas pra juntarem provas depois contra a minha pessoa. Não, mas sério agora. Quero toda a mulherada lá, em peso, pra gente falar mal desses homens mesmo. E homens compareçam pra se defenderem. Não, é bom também, vão, porque, gente, tá muito legal. Pra vocês terem ideia, no nosso ensaio, eu saio de lá passando mal, com dor de cabeça de tanto dar risada. Então, a expectativa é muito grande, né? Tá muito bom, tá muito bom. A gente sente isso, né? Quando algo parece que tá caminhando pra fazer ser um grande sucesso, né? Eu acredito que vai ter outras sessões, sim. Eu acredito que vai ter, sim. DJ Xuxa tá dizendo aqui, ó, pode fazer 3 sessões, viu? Lembre-se do filme. Ô, DJ, obrigado, hein? Fechou. Valeu. Tamo junto. Alexandre, vamos reforçar o convite. Sei que você vai fazer isso durante a semana, mas aqui no Expresso. Vamos lá, reforçar o convite pra galera assistir. Ah, eu fico nervoso aqui no teu programa. Tem água aí, menino? Dá pra você fazer com a voz da Rosinha ou não? É verdade. Eu não sei se eu consigo, até porque eu tô gripado. Nós dois estamos gripados, você sabe disso, né? Eu não sei se eu consigo fazer aqui, eu acho que eu tenho que Mas não fale assim, nós dois estamos gripados. Baixa, fica ruim, cara. Baixa a Rosinha agora. Eu não sei se ele eu consigo. Ele já tá de calcinha, só. Fica revelando todas as intimidades. Isso é ruim, né? Olha, na verdade, eu queria aproveitar aqui a oportunidade e reforçar essa ideia de que esse clube tá nascendo agora, o clube. Se alguém estiver ouvindo, alguém tem vontade de se apresentar, tiver algum trabalho voltado pro humor, entra em contato com o Giovanni, pode entrar em contato comigo, apresenta o que tem para mostrar e nas próximas apresentações, se for legal, é claro que a gente vai abrir espaço, porque vale de tudo, desde que seja voltado pro humor. Então, se você estiver ouvindo pra fazer aí. Rir. Exatamente. Se tem algum trabalho legal, se tem alguma ideia bem sacada, bem bacana pra fazer rir, pode procurar, que vai ter espaço nesse clube, que é igual eu disse, tá nascendo agora. Vem passar vergonha com nós. E em relação a bater nos homens, os homens podem ir que eu vou dar uns tapas nas mulheres também. Ah, viu? Também você vai falar mal das mulheres? Tem. Então vai ter quem nos defenda? É uma coisa que todo mundo identifica, né? Porque no relacionamento, o homem sempre coloca a culpa na mulher, e a mulher sempre coloca a culpa no homem, então vai ser uma coisa que todo mundo vai se identificar. Ainda bem que o Denis tá lá. Achei muito interessante. O Denis vai falar alguém no meio do caminho. Eu achei muito interessante, queria dar os parabéns pra Marisa, que até a primeira conversa que a gente teve, a gente nunca ia imaginar que ia ter uma personagem feminina, né? Uma apresentação feminina. Achei de muita coragem da parte da Marisa, parabéns por ter enfrentado essa. Porque não é fácil, não, é difícil. Ainda mais sem experiência, né? Ela e o Denis também. Sem contar que a mulher, ela sofre mais preconceito, né? Então, quando se fala besteira, né? Porque a mulher começar a falar besteira já é. Homem nem tanto, né? Mas eu acho que isso aí é bobeira, porque as pessoas têm que entender que é humor, né? É humor. Exatamente. Deixando bem claro, mais uma vez, gente, é piada, pelo amor de Deus. Nos ensaios, a Marisa chegou a brincar com os homens e a tirar sarro nos homens. Aí tem gente que fala assim, poxa, a vida tá ofendendo os homens. Eu adorei o texto dela. Eu dei muita risada com o texto dela e em nenhum momento eu me senti ofendido. Espero que as mulheres também não se sintam ofendidas. É piada, é brincadeira, pelo amor de Deus. O pessoal que mandou beijo aqui pra nós, sucesso e tal, de uma forma geral, eu queria agradecer a todo o pessoal que se manifestou aqui nas suas redes sociais, parabenizando a gente, mandando aquele abraço, um beijo no coração de cada um de vocês e apareçam, gente. Sexta-feira, próxima sexta-feira. Pelo amor de Deus, vamos! Vai lá dar uma força pra. Ah, e essas pessoas que ri bastante aí, vai ser muito bem-vinda, que aí vai ajudar os outros. Vou colocar em primeiro na fila. Valeu, Alexandre. Obrigado, Marisa. Giovanni, quer encerrar aí falando mais uma coisa e reforçar o convite? Quem for lá e não rir, vai ter que pagar, hein? Sexta-feira 13, hein, pessoal? Quem não for vai ser amaldiçoado. Tô brincando. Vai sim, hein, pessoal. Um grande abraço. Valeu, obrigado. Valeu, Denis. Um abraço. Intervalinho comercial, a gente volta daqui a pouquinho conversando com os organizadores da 11ª Moto Romaria. Programa Expresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitrese, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora.